Salve, salve, ouvintes, Circuito Fora do Eixo. Novamente João falando diretamente da Casa José de Figueiredo Silva. Terceira edição do Telefone Sem Fio, nossa coluna semanal aqui do coletivo Forceps. Hoje a gente tem uma convidada internacional, que é a Toya. Vai trabalhar aqui durante 4 meses com a gente aqui na casa. Veio através de um projeto da ONG Leão, iniciativa da ONG Leão. E a gente acabou de receber ela, um dia bem assim, intenso, né, Toya? De dar um olá aí pra galera. Oi, como vai, gente? Tudo bom? Então, foi um dia intenso, a gente conheceu um pouco da cidade, um pouco do que vai ser esse período de trabalho aqui. E aí eu convidei ela pra fazer esse programa, mais uma vez em caráter especial aí pra todo mundo, sempre especial, sempre com conteúdo interessante, coisas novas. E então, Toya, conta um pouco aí como que foi essa... Tudo começou de qual forma, assim, pra você? Bom, eu sou desenhadora, trabalho muito no design e pensei em vir aqui no Brasil porque vocês têm muitas coisas gostosas, muito importantes para conhecer e crescer muito como pessoa. Então, eu pensei vir aqui por isso. Gostei muito de Sabará, do trabalho que faz a ONG, da casa. Estão conhecendo as pessoas legais e estou muito contenta de estar aqui. Um prazer. A viagem foi tranquila, deu para chegar? Você sentiu diferença assim, de clima, alguma coisa assim muito dispersa assim, uma da outra? Como que foi? E enquanto o clima, muito diferente. Lá está fazendo muito frio e aqui tem calor todo o tempo. Você fala que é inverno, para mim isso é verão. E cheguei na quinta-feira a BH. E aí voltei maluca, uma cidade muito grande, muita gente por todos lados. E eu sou de La Plata, perto de Buenos Aires, a capital do estado de Buenos Aires. Tem gente, 600 mil habitantes, mas não tanto como BH, então gostei muito. A viagem foi tranquila, muito nervios, muitas ganas de chegar aqui, conhecer vocês. Estava com muita ansiedade. Acho que vão ser 4 meses bons, muito bons. Vou crescer muito como pessoa. A gente também, a gente conversou mais cedo hoje, assim, entre a gente, desde a semana passada que a gente ficou sabendo, ó, tá chegando, a gente tá na expectativa, fazendo toda a preparação, como que vai ser o quartinho, como arrumar, porque tava uma zona aqui, esse escritório. Mas assim, deu tudo certo, ainda bem que você chegou, ficou tranquila. Assim, queria que você falasse um pouco dessa ansiedade, assim, a gente tava conversando mais cedo, né? Que é assim, é um momento de muita importância, assim, de você quebra uma coisa, define, ó, eu tô indo, eu vou fazer, eu vou encarar uma realidade que eu não conheço, uma cultura totalmente diferente, assim, gente que você não tinha ideia do que era, assim. Queria que você falasse um pouco disso aí pra gente. Sim, eu tinha muito medo, não só eu, toda a minha família, minhas amigas. Onde você vai? Não sei, a ONG e Leão, acho, não sei o que fazem. Estava com muito medo, por isso agora estou mais tranquila, estou mais contenta. Porque não sabia como ia ser minha habitação, não sabia se ia estar com mais pessoas. Tinha medo do banheiro, tudo era medo para mim. Era vir a algo que não conhecia. E você chegou a fazer alguma pesquisa assim... das ONGs, o que era, do trabalho, assim, uma coisa mais específica, assim, antes de vir, ou você veio assim, de coração aberto mesmo, de olhos fechados, coração aberto? E metade, metade. Bem de coração aberto, mas algo vi da cidade, vi da ONG, gostei muito do trabalho que fazem, vi o sítio, então conheci um pouquinho, mas a imagem que um tem à distância... É muito diferente agora, sim. Diferente para melhor ou para pior? Para melhor. E assim, falando um pouco agora diretamente do seu trabalho, assim, Você já desenvolveu alguma coisa com alguma organização lá, não governamental, alguma entidade, ou ambiental, ou cultural? Fala um pouco desse trabalho. Agora estou trabalhando para uma ONG da polícia, um jornal mensual que dá uma mensagem positiva às polícias. Esse é meu trabalho mais importante nesse momento. Faz tudo o que é design e, bom. E assim, pelo que a gente estava conversando mais cedo ali com as outras entidades, né, te apresentando o que seria e tal, você sentiu algum link assim, com o seu trabalho, assim, da uma perspectiva do que você está fazendo e tal? Ou não, tá tudo assim muito diferente, você já teve algumas ideias? Não, no momento da conversação com as pessoas, fiquei pensando muito as coisas que posso fazer. Muita ansiedade de começar a trabalhar. Isso foi o melhor. Escutava vocês e dizia, na minha mente voava muito. Queria fazer tudo já. Queria ter meu computador e começar a trabalhar. Tem muito para fazer, muitas coisas boas. Massa, Toy. Então vamos falar um pouco agora de... Sem falar de trabalho, vamos falar um pouco de comidas, de música. Você trouxe muito disco, né, que você falou, muita música. Você gosta de música argentina? Tem uma pesquisa mundial nisso? Não, gosto mais da música argentina e uruguaia. Tudo em espanhol. E lá também escuto algo de vocês. Gosto de escutar também isso. Então, nosso programa a gente costuma sempre divulgar as bandas do circuito, que é a rede que a gente está integrada, que são bandas independentes. Você conhece alguma banda independente lá, assim, você gosta? Na Argentina? Tem muitas. Fatal Destino. Você pode indicar um tanto, então, né? Sim, tem. Vou mostrar pra vocês. A gente pode fazer um programa e tal, assim, com apresentações musicais de vocês. A gente te apresenta algumas coisas também. O que você acha? Bom, muito bom. Rádio Fora do Eixo. Rádio Fora do Eixo. A voz do circuito. Conectada em mídia livre. Mídia livre. Mídia livre. Enquanto a comida tem... O principal é o mate, que vocês falam que é cimarrão, não é isso. Tem o mate, o dulce de leite. A bebida toma cerveja, mas toma mais fernet, eu mostrei para vocês. Não vou convidar, só vou mostrar tudo meu. Tem 4 meses só com isso. Come muito frango, muita carne. A carne é bom, muito diferente. E assim, desde quinta que você tá aqui, você gostou de alguma coisa em especial, assim, um prato, e não gostou muito de outro? Gostei do pão de queijo. Faz tempo que como pão de queijo. Sim, tive algumas coisas que não gosto. Muito picantes. Não sei. O café não me gosta a mim, então tenho um problema com esse. O chá não é o mesmo. Menos mal que eu trouxe o meu chá, senão ia voltar maluca. Não, só que vocês não jantam, então a maioria não janta. Eu janto. Então eu preciso disso. Gosto muito do requeijão, pão com requeijão para o desayuno. As frutas você tem muitas gostosas. O abacaxi, gostei muito. Aqui Sabará é uma cidade histórica, né? Tem mais de 300 anos e tal. E lá a sua cidade também é de... 1880. E tem alguma semelhança assim na parte estrutural mesmo, na arquitetura ou nada? Nada similar. A cidade de La Plata foi feita por... Pedro Benoit, ele planificou a cidade e depois se fez. Então tem tudo muito ordenado. É um quadrado que tem tudo um sentido. Então a pessoa de lá é muito estruturada. é tudo plano, não tem subida, bajada, não. Tem uma plaza a cada 6 ruas. Tudo lógico, assim, né? Claro, tudo lógico. Então, sai da lógica e volta maluco. É isso. Ah, legal. É, queria te falar, assim, que a gente tá muito feliz de receber também aqui. A expectativa é que a gente possa desenvolver um trabalho legal, assim. É, como você disse, é muita coisa. É, tanto da ONG, né, que foi quem tá precisando demais, assim, de seus cuidados. Assim, a gente também precisa ter seu braço pra gente também aqui na, pra casa, pro Fórceps também. E eu queria, assim, você falar um pouco, assim, dessa expectativa sua, não só de trabalho, você já falou, na verdade, né, que tem uma perspectiva legal, assim, desses 4 meses, assim, mas, assim, queria reforçar isso com você, assim. Sim, acho que a gente vai crescer da mão. Eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. Isso é muito bom. Tem muitas coisas. Espero que daqui a 4 meses a gente possa fazer tudo, não? A vezes um pensa e depois não faz nada. Então, moçada, ouvintes, no começo eu disse que era em caráter especial. É, tinha conversado com a Toya antes para fazer um antes e um depois, né? Um programa assim no dia que ela chegou e assim quando ela estiver partindo, a gente conversar um pouco de tudo. Pra passar isso também, deixar pra todo mundo, assim, o período, como que foi, os resultados disso tudo. E agora eu tive a ideia de ter mais um no meio, que seria o programa musical, pra gente conversar sobre mais músicas, você trazer, apresentar as coisas, né? Muito bom. A gente vai notar a diferença. Agora falo com vergonha, em dezembro eu vou falar sozinha. Ah, fala português muito bem já. Então é isso aí, Circuito Fora do Eixo, todos os ouvintes de Sabará. Esse foi mais um Telefone Sem Fio, direto da casa José de Figueiredo Silva. Um prazer. Toda quinta a gente está entrando no ar, disponível no conector.forceps.com.br e também no blog.forceps.com.br. Espero você sempre. Até mais. Apresentou Telefone Sem Fio.